Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça no parque dos monstros. Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça. Comando casa caiada, sinto o gosto e o cheiro. Ratos fazem ponte aérea até o forte do queijo. Onde Romeu tá crescendo, dando seus primeiros beijos. Onde assassinaram um gênio sem realizar seus desejos. Tão linda, em teu cabelo black mergulho, te embrulho, te conquisto e peço a Deus que você não me esqueça. Internaram Lucas, meu irmão, ele caiu na depressão. Tipo Rodrigo Santoro, em bicho de sete cabeças. Imune de todas as chagas, criado no candomblé, batizado nas águas. Tô descendo de bike a avenida Chico sai se pedalando até Marte. Eu tenho os mangue boys por mim. Meu templo é o axé de fala, espírito à prova de bala. Pastor Jorge do Peixe, a eterna nação zumbi. Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça no parque dos monstros. Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça. Bateu uma saudade dos irmãos no sofrimento. Ai, como eu queria visitar você lá dentro. Olinda, Paulista, Abreu, Igaraçu e Recife. São Lourenço também tem os meus. Um salve pra JG City, Halle, West in Peace. Sei que sua alma ainda existe. Na PX, na PV, OSV, OCCC. Quando o sangue escorrer vai ser triste. Na terra tomei caranguejo. Os ratos devoram os hamsters. Cuidado com o baculejo. A palavra é a roupa de um homem, em qualquer lugar do mundo. Nem falo de rap, é a ideia da Shaki, não pensa que é Shaki sem fundo. O tambor gira no ritmo da terra, a dor e a ira no íntimo da guerra. A maldade é uma planície, o amor é como uma serra. Em Pernambuco ninguém vive à toa, muita alma pura, muita gente boa. A poesia de Miró ecoa, a rainha na cor bota sua coroa. Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça no parque dos monstros. Na madruga o clima é tenso e o morro tá grosso. Mais um pilantra sem cabeça no parque dos monstros. Bateu uma saudade dos irmãos no sofrimento. Cenário louco. Cenário louco. Cenário louco.